Estou às suas ordens. Primeiramente, deixe-me dar-lhe os parabéns. Sei que vai ter a honra de sentar-se nas poltronas do Executivo, e eu acho que é meu dever congratular-me com a nação. Muito obrigado. É sempre a mesma cantilena. O país tem acompanhado os passos brilhantes da carreira política de Vossa Excelência. Todos contam que, subindo ao Ministério, Vossa Excelência vai dar à sociedade um novo tom. Eu penso do mesmo modo. Nenhum dos gabinetes anteriores compreendeu as verdadeiras necessidades da pátria. Uma delas é a ideia que eu tive a honra de apresentar há 5 anos, e para cuja realização ando pedindo um privilégio. Se Vossa Excelência não tem agora muito o que fazer, vou explicar-lhe a minha ideia. Perdão, mas como eu posso não ser ministro, desejava não entrar por hora no conhecimento de uma coisa que só o ministro deve ser comunicado. Não ser ministro? Vossa Excelência não sabe o que está dizendo. Não ser ministro é, por outros termos, deixar o país à beira do abismo com as molas do maquinismo social emperradas. Não ser ministro? Pois é possível que um homem com os talentos e os instintos de Vossa Excelência diga semelhante barbaridade? É uma barbaridade. Eu já não estou em mim. Não ser ministro. Basta, não se aflija desse modo. Pois não hei de me afligir? Mas então, a sua ideia? A minha ideia é simples como água. Inventei uma peça de artilharia, coisa inteiramente nova. Deixa atrás de si tudo que até hoje tem sido descoberto. É um invento que põe na mão do país que o possuir a soberania do mundo. Ah, vejamos. Não posso explicar o meu segredo porque seria perdê-lo. Não é que eu duvide da discrição de Vossa Excelência, longe de mim semelhante ideia. Mas é que Vossa Excelência sabe que estas coisas têm mais virtudes quando são inteiramente secretas. É justo, mas diga-me lá, quais são as propriedades da sua peça? São espantosas. Primeiramente, eu pretendo denominá-las o Raio de Júpiter, para honrar com um nome majestoso a majestade do meu invento. A peça é montada sobre uma carreta, a que eu chamarei de locomotiva, porque não é outra coisa. Quanto ao modo de operar, é aí que está o segredo. A peça tem sempre um depósito de pólvora e bala para carregar, e vapor para mover a máquina. Coloca-se no meio do campo e deixa-se. Não lhe bulam. Em começando o fogo, entra a peça a mover-se em todos os sentidos, descarregando bala sobre bala, aproximando-se ou recuando. Segundo a necessidade, basta uma para destroçar um exército. Calcule, o que não serão umas 12 como esta? É ou não a soberania do mundo? Realmente, é espantoso. São peças com juízo. Exatamente. Deseja, então, um privilégio. Por ora, é natural que a posteridade me faça alguma coisa. Mas tudo isso pertence ao futuro. Merece, merece. Contento-me com o privilégio. Devo acrescentar que alguns ingleses, alemães e americanos que, não sei como, souberam deste invento, já me propuseram ou a venda dele ou uma carta de naturalização nos respectivos países, mas eu amo a minha pátria e os meus ministros. Faz bem. Está Vossa Excelência informado das virtudes da minha peça? Naturalmente, daqui a pouco, é ministro. Posso contar com a sua proteção? Pode, mas eu não respondo pelos colegas. Queira Vossa Excelência e os colegas cederão. Quando o homem tem as qualidades e a inteligência superior de Vossa Excelência, não consulta, domina. Olhe, eu fico descansado a este respeito.